lago Tom Jobim sem som, pairando como um albatroz, um pouso em cor de escuro. Ouço bem chiado o vento a turbinar, bailando agulhas em vinil, suspiro em tom de anu. Georgia in my mind, eu entendo em tupi, como fosse isso aqui. Vem uma ponta de saudade, whisky de Vinícius em refrões de pop de Lan Marley, pairando como um albatroz, suspira ao som de um tom de escuro, um pouso em tom de anu. Refrões de pop de Lan Marley, pairando.